Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Iniciamos o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova para olharmos para a liturgia do próximo domingo, o sétimo domingo da Páscoa, domingo da Ascensão. Tenho comigo o Sr. Padre António Loureiro, que saúdo. Sr. Padre, bom dia, bem-vindo ao nosso programa de sexta-feira de manhã aqui na Rádio Boa Nova, não é verdade? Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes nesta manhã. É um encontro que se vai repetindo, não é? Mas hoje com assim um ar de calor mais forte, tem estado nos dias de calor intenso, para muita gente já apetece dar um mergulho na praia, mas continua a ser algo ainda perigoso, precisa de cuidado para que não haja incidentes. Mas sim, começa a cheirar a férias, a verão, também são tempos agradáveis e que nos fazem bem. É verdade, mas há bocadinho falávamos é que foi assim uma subida muito repentina, não é? Ainda que esteja o tempo de começarmos com o calor, mas de facto estes dias, então o de ontem foi assim qualquer coisa, não é? Ontem, quinta-feira, não é? Quem nos está a acompanhar nesta emissão de sexta-feira. Seu Padre, e por falarmos nisso, ontem, quinta-feira da Ascensão, portanto celebrou-se esta data, e com o encontro das IPSS no Santuário de Nossa Senhora das Preces, naquele bonito local, em Aldeia das Dez, esteve presente? Também estive presente, quer dizer, no fundo acaba por ser já uma tradição aqui em Oliveira do Hospital, no dia da Ascensão, haver estes encontros das IPSS, com uma celebração conjunta, com o almoço, celebração da Eucaristia. Um almoço conjunto, é sempre interessante, porque a ementa é o mesmo para todos, ainda que cada centro depois faça a sua ementa. Pois, cada um leva, mas é a mesma igual comida para todos. Então foi Já agora foi o quê? Foi arroz com uma perna de frango e salada de fruta depois. Muito bem. No final. Bem, que já é quase hora de almoço, talvez. Já está. Por acaso. Foi, acabou por ser um agradável, ali na sombra das árvores. Portanto, foi assim um bocadinho disperso, onde havia árvores, onde havia sombras. Claro, teve que ser, não é? Mas agradável, agradável. E como aquilo é um bocadinho de serra, até havia assim um arzinho que, pronto, não estava de um... Sobretudo ao fim da tarde já estava um bocadinho mais abafado. Mas esteve-se bem, penso que para os idosos foi também um momento de encontro agradável e prazível. Dizer também que este dia também é conhecido como Dia da Espiga, que especificamente não tem muito a ver com... referência cristã, ou como não uma tradição cristã, mas que acabou por associar-se também este dia, o dia da espiga. A tradição cristã era que neste dia se fazia dia santo. E muito especial, porque no fundo... Chegou a ser, não é? Dia santo. Sim, era tradicional. Aqui, então, à volta, ali em Mortágua, onde eu estive também, até o feriado municipal, justamente neste dia. Mas este dia é volante, seu padre? Ou é sempre na última quinta-feira? É 40 dias depois da Páscoa. Que marca o fim da missão de Cristo na Terra. Portanto, é o último momento em que Cristo sobe ao céu, se despede, conclui plenamente a sua missão. E então foi considerado um dia importante, um dia de celebração religiosa, que também era marcada por algum caráter festivo e ao mesmo tempo penitencial, no sentido de jejum ou de louvor a Deus. E então apareceu um ditado que dizia: se os passarinhos soubessem qual é o dia da Ascensão, nem punham o bico no ninho, nem os pés no chão. Para dizer que nem comiam, nem trabalhavam, portanto, nesse dia não se trabalhava. Mas depois apareceu a tradição de ir aos campos e apanhar uma espiga, que isto talvez tenha raízes já não cristãs, mas pré-cristãs, no sentido que era o início da força da primavera, celebrava-se então o início da primavera, e com alguma simbologia e quase que até superstição. Então, esta espiga tinha vários elementos, as espigas que representavam o pão, espiga de centeio, algum cereal, sustenta a família e fecundidade. A papoulha significava o amor e vida, o malmoquer a riqueza e prosperidade, a oliveira a paz e a luz divina, o alecrim a saúde, a força e a resiliência, a videira o vinho e a alegria. Então apanhava estas, ainda hoje fazem, ainda tive uma reunião de catequistas, estavam lá com a sua espigazinha, e que depois penduravam na porta, como desejando com isso atrair os dias de benevolência, prosperidade. E depois também dá outra tradição, que é neste dia um pão, guardar um pão, que, segundo dizem, não é? Fica duro, mas não se traga. Não apanha bolor e pode-se comer. E come passado um ano. E pode-se comer passado um ano. Pronto, são pequenas coisas que são interessantes. Mas a raiz fundamental, efetivamente, é a conclusão da missão de Jesus. Com a diminuição dos feriados religiosos, este feriado, esta festa, deslocou-se para o domingo a seguir. Portanto, próximo domingo. Por isso, o domingo é o domingo da Ascensão, não é? Vai-se assinalar esta data. Que é também o sétimo domingo de Páscoa, é a conclusão também, a parte final, depois está o domingo de Pentecostes, que é o vinho do Espírito Santo, mas 40 dias depois. Da ressurreição de Jesus, da Páscoa, vem então a ascensão de Jesus ao céu, que é então o que se celebra neste dia. E como a Páscoa é sempre ao domingo, portanto os 40 dias correspondem sempre a uma quinta-feira. Sempre uma quinta-feira. Está explicado. Também na Diocese de Coimbra, hoje vai-se celebrar o Jubileu dos Frágeis, portanto é uma iniciativa da Pastoral Social da Diocese de Coimbra, em que se convidaram também todas as IPSS ligadas à Igreja a poderem estar presentes e celebrar o Jubileu da Esperança, com este nome, Jubileu dos Frágeis, portanto as pessoas estão mais, e está hoje então à tarde, às 2h30, na Rainha Santa, e também um momento assim de poder vivenciar a fé, neste dia relacionado, efetivamente, com a Ascensão, que para nós também acaba de ser difícil, porque fomos ontem, pois às vezes é longe, mas pronto, mas iremos também ter algumas representações das nossas IPCs. Muito bem. Seu Padre, também nos traz aqui ao nosso momento das considerações o parque que antes era designado como Parque Tejo, em Lisboa, agora é o Parque Papa Francisco. Exatamente, foi uma decisão do município, atendendo ao que aconteceu. Este Parque Tejo nasceu por causa da Jornada Mundial da Juventude, então sempre ficou esta ideia, o Papa esteve lá, então de homenagear também a memória do Papa. Então parece-me que ontem foi aprovada esta deliberação de que o Parque Tejo se passa a chamar Parque Papa Francisco. Penso que é um bocadinho para memorizar este acontecimento que foi a Jornada Mundial da Juventude. Pronto, e então também é uma homenagem ao Papa Francisco. Acha que é bonita? Um gesto bonito? Sim, por parte do município. Nós aqui também temos a Rua Papa Francisco, portanto já nos antecipámos esta. Ai, temos. Temos a Rua Papa Francisco. É onde? Que é a rua atrás do Pingo Doce, que vai até ao... Exato. Aquele bocadinho ali, aquela rua. Sim, eu recordo-me. E tem lá também... É a rua de acesso ao santuário do... Que não é, depois o acesso é pedonal, pode ir de carro, mas pronto, ficou ali também. Recordo-me perfeitamente. É, a memória já não me lembrava, sim. Portanto, o Papa Francisco, que entretanto acabou por falecer, ficou também na nossa memória. E também já está marcado em Oliveira do Hospital. Já está também marcado em Oliveira do Hospital. Portanto, e é sempre apreciável, não é? Não sei se as pessoas todas terão muito acordo, porque o Papa tem a ver com a religião cristã, mas é, também penso que, como foi um Papa aberto a todos, é transversal, não é? As várias regiões. Conseguiu fazer, reunir mais de 1 milhão de jovens naquele espaço, portanto penso que, apesar das polémicas que houve na altura, sempre há polémicas, sempre há aqueles que gostam de... Mas no fundo foi um momento especial, que não é fácil conseguir assim tanta gente de paz e de bem, sem fazer guerras, sem confusões e sem distúrbios, digamos assim. Portanto, é algo que fica na memória da cidade de Lisboa e que ficará também com o nome daquele espaço. Então, o Parque Tejo passará a ser Parque Papa Francisco. Muito bem. Seu Padre, estamos no dia em que realizamos este programa em direto, quase no final do mês, não é? Estamos a 30 de maio também vai acontecer a procissão das velas em alguns locais. Exatamente, durante o mês tem havido procissão de velas em várias localidades, em várias aldeias, em várias paróquias. Portanto, agora estamos a concluir. E as procissões finais haverá hoje e amanhã. Então será em Andorinha, em Lajosa e aqui em Oliveira do Hospital. E também queria aproveitar para convidar todas as pessoas que possam participar, nomeadamente aqui em Oliveira do Hospital, na cidade, teremos uma procissão de velas com a catequese. Tradicionalmente concluímos o mês de maio com o terço da catequese. Isto é, vamos ter também a procissão, já não foi no ano passado, em que queremos também, de alguma maneira, honrar Nossa Senhora através desta manifestação popular, que acaba por ser sempre um momento agradável. caminhar na alegria e na esperança. Exatamente. É? E para nós, e vamos rezar aquilo que é o terço da esperança. Portanto, os mistérios são alusivos à Nossa Senhora, onde ela também marca a esperança e manifesta esta certeza de que fazer bem aos outros é a nossa grande força. E então, pronto, convidamos este sábado às 21 horas, exatamente, não é? Aqui na cidade de Oliveira. Vamos ver se também penso que o povo português é muito sensível às manifestações marianas. Nossa Senhora está um bocadinho no coração. Nossa Senhora não é Deus, portanto é intercessora junto de Deus, mas é a nossa mãe. É um gesto carinhoso, é um gesto afetivo, é um gesto de intercessão, é um gesto de agradecimento. Pronto, então, a partir das 9 horas teremos o missa no adro da Igreja Paroquial e depois concluirá aí também no final. E vai percorrer algumas ruas da cidade, não é verdade? Iremos pelo até à Caixa de Depósitos, depois à Epta Oliva, depois pela rua dos Bombeiros e até à Rotunda da Mãe e voltaremos depois para a Igreja. Ah, muito bem, pronto. Seu Padre, e também este fim de semana vai ficar marcado pelo piquenique das famílias, já falámos dele, não é? Exatamente, também um momento interessante. Começou no passado esta iniciativa em que junta o Dia Internacional da Família, a recordação das famílias, mas também das crianças. Também o Dia da Criança. Mundial da Criança. Então, convidar também as famílias e os pais que possam ir com as crianças, passem por lá, levem um piquenicezinho, um lanchezinho. O espaço também é muito aprazível. Sim, tem muitas árvores também. Há árvores, sombras, portanto é muito agradável. Apesar de que o calor ali está-se muito bem. E então, um convite também para que possamos ter este momento de convívio e de harmonia e de encontro. Portanto, isto no domingo vai ter lá a celebração da Não é celebração. É só mesmo o convívio. Exatamente. É um espaço mais lúdico e aberto a todos. Muito bem. Será também importante. Portanto, todos convidados a participar, cada um leva o seu farnel, né? É mesmo assim que funciona, não é? Pois, e a sua manta. Haverá um bocadinho de jogos, exatamente. E tem ali todas as condições para poder passar um domingo em família e bastante agradável. Sr. Padre, vamos então agora concentrar-nos na liturgia de domingo, dia 1 de junho, já dissemos, o Dia Mundial da Criança, e na Igreja comemora-se este Domingo da Ascensão, também já nos explicou qual o seu significado e que há esta transição da quinta-feira da Ascensão para o domingo, para que possa ser comemorado na Igreja. Temos na primeira leitura, é do livro dos Atos dos Apóstolos, e que relata isso mesmo, a Ascensão de Jesus. Exatamente, é o início dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas. O Evangelho também é de São Lucas, portanto está aqui à volta desta. E então o que é que acontece? Que Jesus foi ao Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém há a Capela da Ascensão, local da Ascensão, que recorda justamente esta subida ao céu. E então, segundo a descrição, Jesus estava com eles, recordou que foi, portanto, o livro recorda a missão de Jesus, e depois, no final, estavam ali a ideia que dá no Evangelho, ou na leitura melhor dos Atos dos Apóstolos, é que os apóstolos ainda não tinham entendido bem o mistério de Jesus. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? É agora que vais completar a tua missão? Mas ainda pensando na realidade material, física do reino de Israel como algo político. E então a resposta de Jesus é muito interessante: não vos compete saber os tempos e os momentos que o Pai terminou com a sua autoridade. Não vos compete saber. Portanto, Jesus não fala do reino de Israel físico, mas fala do reino de Deus. Fala quando é que ele estabeleceu o reino de Israel. Não nos compete saber. E é curioso, porque também na Igreja há sempre os profetas visionários que dizem: é, o fim do mundo está próximo, vai ser não sei quando. Agora já vimos uns sinais e vimos e descobrimos a interpretação das Escrituras, já é agora que vai ser. E, nomeadamente, a Semelhança de Jeová, que repetidamente tem esta compreensão, e mais já marcaram várias vezes o fim do mundo e até venderam propriedades e tal, porque já não importava nada. Ai, Sr. Padre, lembro-me perfeitamente quando passámos para o ano 2000, todos achávamos, estávamos à espera ali da mudança do horário, porque diziam mesmo que ia terminar o mundo. Quer dizer, eu tinha ali. Ai, 20 anos. E a pensar que era agora o meu fim. E não aconteceu nada. Pois é, exatamente. Será o fim do mundo para quem parte, naturalmente, não é? Mas recordo-me perfeitamente. E os meus 20 anos ficam marcados exatamente por isso. E a minha juventude também era uma coisa parecida, porque tinha lá o senhor que era agricultor, que andava, que eu gostava de andar com ele, a trabalhar lá no corado. E depois ele dizia: adeus, antes de subir ao céu, antes de subir ao céu, disse: adeus, mundo, cada vez pior. De 1000 passarás a 2000. Mil não chegarás, exatamente. E talvez esta coisa. A minha essa parte do adeus mundo não me sabia dizer, mas sabia-me dizer de a 1000 chegarás. A 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Pronto, e eu, de facto, lembro-me perfeitamente que estávamos ali todos à espera da passagem da hora, da meia-noite, e é agora que vamos todos. Não, não fomos nada. Pronto. Porque o senhor. Já lá vão 25 anos. Então, porque o senhor diz que não nos toca saber, que não sabemos, que o Pai não o revelou. Portanto, não se sabe. E todos estes que são profetas da desgraça e que prestem a luz da verdade, é tudo falso, não é verdade? O Senhor disse que não sabe, portanto ninguém sabe. Não pertence à revelação de Deus dizer quando é o fim dos tempos. Pertence sim à revelação de Deus que no final dos tempos Jesus voltará de novo. E que a consumação da história corresponde à segunda vinda de Cristo. Portanto, isto sim pertence à fé. Como e quando, não. Não sabemos, não sabemos. Depois, então, desenvolveu-se um bocadinho estas coisas, assim, da linguagem popular. Mas sabemos, isto é conhecimento científico, que o mundo começou, teve um início, o homem apareceu no mundo, ou foi aparecer o homem, e o mundo terá um fim. Portanto, o mundo não é eterno. Uhum. Este nosso planeta não é eterno. E a vida no nosso planeta não é eterna. E já há muitos sinais disso, não é? Pois. De sua degradação. Porque o segundo conhecimento científico assim elementar, que é o que eu tenho, o próprio planeta será assumido pelo Sol. Portanto, haverá aqui um universo em expansão, mas a própria evolução levará ao desaparecimento. Uhum. Portanto, é um tempo que Deus concedeu. No mundo terreno, não é? No mundo terreno. Exatamente. E concretamente o planeta Terra, as condições de vida na Terra. Portanto, sabemos que isto terá um fim. Terá um fim. Não sabemos quando. A ciência até poderá prever as condições de vida. Agora estamos com as alterações climáticas e outras coisas que possam vir, em que tornará eventualmente a vida impossível na Terra. Portanto, a vida há de se extinguir. Eu não sei se serão 100 anos ou 1000, pensarão 1000 ou 2000 ou alguns milhares de anos, é que isso aconteça, penso eu, não sei. Mas que não seja enquanto que nós cá mais, não. Mas o que está previsto é que o final dos tempos coincide com a segunda vinda de Cristo, que é a consumação da história, que é quando efetivamente o reino de Deus se completará com a presença de todos aqueles que Cristo redimiu, e esperemos que todos possamos ter acesso, não é? Mas pronto. E então isso é que é interessante. E então o que é que acontece? O que acontece é que com a subida de Jesus ao céu há a promessa do Espírito Santo. Portanto, não vos compete saber os tempos e os momentos em que o Pai terminou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até aos confins da Terra. E pronto. E então isto aqui é interessante. Depois, a leitura disto, estavam todos a ver, mas os Atos dos Apóstolos recordam que depois da Ascensão estavam todos a olhar para o céu e vieram dois homens vestidos de branco, ou dois anjos, que disseram: homens da Galileia, porque estáis assim a olhar para o céu? Este justo que foi arrebatado para o céu virá da mesma maneira como agora o viste-se partir para o céu. Portanto, essa tal promessa da segunda vinda, que pertence à essência, ao mistério, à realização do mistério, que isto passa pela sua vinda, a sua vida no mundo, partiu para o céu, mas há de regressar. O tempo entre a partida e o regresso, que é o tempo da Igreja, é o tempo do que o agente principal na história é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos ilumina, é que nos orienta, que nos motiva, que nos dá a luz, que nos faz conhecer o mistério de Deus, como veremos depois na segunda leitura. Portanto, o tempo do Espírito Santo é muito importante. Sem o Espírito Santo, nós não temos acesso a Deus, nem podemos compreender a Deus. E as manifestações do Espírito Santo é, por exemplo, recentemente, assim o entendemos, a eleição do novo Papa. Uhum. Confiamos e acreditamos que o Espírito Santo também está presente neste conclave e também faz ou ajuda que haja ali um espírito de escolher o sucessor de Pedro que possa defender a Igreja. E de algum modo parece que o sentimos. Alguém inesperado que surgiu de repente e com um consenso. Agora sim, de facto, isso. No meio de tantos cardeais, não é haver aquele consenso que para. Um tempo longo para chegar a um consenso, mas foi muito imediato. Não é preciso dois terços, não era? É dois terços. Não será assim negócio. Uma tarefa muito. Mas foi tudo muito rápido, o que é também entendível para quem tem que possa, de facto, ter havido ali essa ação. A assistência, não é do Espírito Santo, está a dizer, mas a assistência do Espírito Santo que leva a que as pessoas possam decidir de harmonia com a fé, de harmonia com a luz interior que experimentam, com. Que aliás a vida deles é assim. Eu também pretendo ser conduzido pelo Espírito Santo nas coisas que faço, no sentido de dizer que eu não estou aqui a afirmar a minha vontade pessoal, mas desde a luz da fé, desde a luz do Evangelho, desde esta missão que o Senhor me disse, as minhas testemunhas de ouvindo, como é que eu posso ser testemunha nos tempos de hoje? E pede ajuda, seu Padre, ao Espírito Santo. Ah, pois tu não estava tramado. Claro, a gente está aqui à abertura interior, porque já vamos ver a segunda leitura, porque sem isso. Sem esta assistência do Espírito Santo seria muito difícil, mas não é uma voz que fala ao ouvido, portanto é algo interior onde a gente vai descobrindo que o caminho de Deus vai por ali. A gente às vezes engana-se, não sabe, porque não é perceptível sensorialmente, mas sim, pelo menos é ânimo, a força, a coragem, pôr-se em caminho, é retomar quando as coisas não correm bem, é ter a paciência que é necessário para superar as crises, os conflitos, os dissabores, as discórdias e os desentendimentos. E vamos a ver o caminho que a gente ali consegue descobrir para que a vontade de Deus também se possa ir realizando e a fé se possa comunicar no tempo presente. Muito bem, seu Padre, vamos então agora olhar um pouco para a segunda leitura, Carta aos Efésios. Que Deus ilumine os olhos do vosso coração para entenderdes a esperança a que fostes chamados. É uma das mensagens desta leitura. Portanto, que São Paulo, falando aos Efésios, portanto, diz justamente isso, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação para o conhecer-se plenamente. Sem este espírito, eu não posso conhecer Cristo. Ilumine os olhos do vosso coração para compreender-se a esperança que fostes chamados, os tesouros de glória e da sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder para nós, os crentes. Ou seja, o que Paulo está a pedir é que este Espírito Santo efetivamente nos ilumine e nos permita aceder ao mistério de Cristo. O mistério de Cristo ninguém o entende. É inalcançável. Por isso é que às vezes as pessoas que falam da Igreja interpretam e querem falar da Bíblia e de Cristo e dizer quem é Cristo. Não, é impossível, não podem dizer. Apenas podem ver um homem sujeito às vicissitudes da política e da cultura e de não sei o quê, mas nunca entender esta compreensão que nós temos de Jesus Cristo, o verdadeiro homem e verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. A dimensão divina de Cristo apenas é perceptível pela fé, mas pela fé, que apenas é possível através desta iluminação interior do Espírito Santo, porque senão a fé é inacessível. Uhum. Não se pode entender. Eu não posso. Não se pode entender. Portanto, tudo o que é fé não é uma coisa natural, mas é algo a que eu tenho acesso através desta luz do Espírito Santo. E é isso que São Paulo aqui pede para os cristãos, neste caso de Éfeso, não é? Pede para nós é que esta luz do Espírito Santo nos ilumine para que eu possa entender a glória que sou chamado, a meta que eu tenho. Muitas vezes nós, quem não tem fé, como é que vê a vida? Vê a vida com pessimismo. Não, pode ver a vida como autorrealização, como viver bem a vida, viver a vida com prazer ou com poder. Ou as pessoas que são, diria, eticamente boas, é fazer o bem, ser justos, mas depois tudo acaba. Portanto, a vida acabou, não há mais. Chegou ao fim e acabou. Vai para baixo da terra, ou é queimado pelo fogo, ou consumido pelo mar, sei lá, ou é cinza, mas desapareceu, não há mais. A pessoa de fé, não. A pessoa de fé diz não. Tudo isso é verdade. Mas há algo maior, que é eu sou chamado a participar no reino de Deus, nesta presença. presença com Cristo, que está também para além da morte, porque isto morreu, mas ressuscitou, portanto está vivo. Portanto, a vida para além da morte somente é perceptível através do dom do Espírito Santo, através da luz da fé, senão não sabemos. E depois há que dizer, ah, que eu tenho outras vidas, e a minha vida passada foi não sei o quê, porque agora... Mas não diz nada disso. A fé não diz nada disso. A fé diz é que Cristo dá, ou Deus dá o dom da vida, através de Cristo, segundo São João, e que depois, no final, a minha vida é acolhida nas mãos de Deus para viver uma eternidade na presença de Deus. A vida não se destrói, transforma-se, vive-se de outro modo, mas não se destrói a vida pessoal. Portanto, isso é o que eu acredito. Portanto, a vida eterna, ou a morte, digamos assim, é a passagem à vida, à eternidade, em que eu continuo a ser eu mesmo, de um modo diferenciado, mas que sou eu mesmo, e que sou chamado a viver em comunhão amorosa com Deus e com os irmãos. Isto é que é a tal esperança a que sou chamado, a glória que Deus nos reserva, sermos filhos no Filho, em plenitude. Portanto, isto é algo grande que apenas é perceptível pela fé. Sem fé, tudo é mundano e tudo é imediato, e depois, para muitos, é que não governa-se por si mesmo, e o melhor que possa, porque ninguém me ajuda. Ou então, não, ou então saber que eu tenho uma meta a alcançar, essa meta é Cristo, e que a doutrina de Cristo, as palavras de Cristo, a mensagem de Cristo, eu a posso ir vivendo, e quando eu sou capaz de o viver, experimento a paz e a alegria interior que me recompensa mais que a satisfação sensível ou material das coisas. E por isso vemos tantas pessoas que optaram por viver na simplicidade de vida, renunciando às riquezas ou até às satisfações imediatas, vivendo um bocadinho de austeridade de vida, mas felizes porque têm a Cristo. E Cristo é o grande tesouro. É o mais importante. Exatamente. Não é? Seu Padre, olhamos agora para o Evangelho de São Lucas, quando Jesus é levado aos céus, promete o dom do Espírito Santo. Portanto, é a mesma coisa, não é? Jesus, no final, neste texto de São Lucas, até faz ele próprio um resumo da sua missão, não é? Diz que estava escrito como Messias havia de sofrer e ressuscitar dos mortos, pois que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Portanto, Jesus veio ao mundo justamente para isto. É a pregação de Jesus para o arrependimento, portanto, mudança de vida, o perdão dos pecados, para poder aceder à comunhão com Deus. E depois diz: e vós sois testemunhas de tudo isto. Portanto, o cristão é testemunha desta renovação que Cristo nos veio conceder. O perdão dos pecados é algo também que nós tomamos à ligeira. Porque se eu faço mal a alguém, eu fico ferido. Posso ferir alguém, mas eu estou ferido, porque o meu interior deixou de ser amor, é outra coisa. O perdão é quando o Senhor me renova e me reconstitui interiormente e me possibilita ser eu de novo com um coração, com a minha identidade, ser filho de Deus, ser cristão, poder amar a Deus e amar o próximo, né? E depois, realmente, este desejo de que Jesus, ao concluir a sua tarefa, confia a missão aos apóstolos. Ou seja, a Igreja hoje, Cristo está presente na Igreja através da palavra daqueles que dão testemunho, que falam em seu nome, que agem em seu nome, que amam em seu nome. Portanto, a fé cristã tem esta dimensão, que penso que é muito bela. Não tem nenhuma mensagem de agressividade, não tem nenhuma mensagem de vingança, não tem nenhuma mensagem de ódio, não tem nenhuma mensagem de domínio sobre o outro, como outras religiões infelizmente têm. Mas é tudo ao contrário, é descobrir que Cristo é o Senhor, é o princípio da vida, ele é o amor que aceita sofrer pelos outros para restaurar o amor e que nos convida a sermos continuadores dessa mesma missão. Muito bem. Seu Padre, estamos praticamente a terminar o nosso programa de hoje, mas temos sempre a nossa habitual sugestão. O que é que nos traz musical? Pronto, então, como temos falado tanto de Nossa Senhora, tive a alegria de ter estado em Fátima no dia 13 de maio. Tenho que escutar pessoas que estiveram no dia 12 à noite, e impressão que tinha estado, mas eu fiquei admirado com que tem uma multidão tão grande e como é que a pessoa está ali capaz de fazer silêncio e estar numa oração pessoal como se fosse com Deus, e os outros não atrapalham, e pode-se ver um ambiente de oração muito especial. Então, pronto, ficava também com o coração de Fátima. que é O Adeus de Fátima, que é uma canção ali muito emotiva. Muito emotiva, não é? É, levar um dor, estar ali, ouvir onde vai Nossa Senhora. E as pessoas choram, as pessoas acreditam, as pessoas falam, as pessoas saúdam, louvam. É um momento muito especial, mas depois é todo o santuário. Então ficamos com este cântico do Adeus de Fátima, que não é realmente o Adeus, é um até logo. Exatamente. Sempre Fátima... não é uma despedida, não é? É uma saudação. É um ir-se embora de Fátima, mas é um até logo. Sim. Porque os portugueses e Fátima temos aqui uma relação muito especial e que penso que, se for bem vivida, é muito salutar e muito... é um dom também para a Igreja de Portugal e para a Igreja do Mundo poder ter em Maria este caminho que nos facilita o caminho para Cristo e ser discípulos de Cristo. Estamos já a ouvir, vamos continuar. Vamos então com este Adeus de Fátima, esta proposta que nos trouxe o Sr. Padre António Loureiro, também é uma maneira de nos despedirmos do nosso programa e deste mês de maio também, mês de Maria, não é verdade, Sr. Padre? Exatamente, também um cântico, o último cântico que cantaremos também na nossa procissão, no dia 31 de maio à noite, tudo mesmo a acabar o mês de maio. Portanto, é sempre este momento agradável e salutar. E é bom também que as nossas crianças, até nestes momentos assim de catequese, esses pequenos, vão sentindo esta presença especial de Nossa Senhora, porque é um tesouro, é uma companhia, é um reforço, é uma segurança que nos há de acompanhar, ou que pode acompanhar a vida, que nos sempre, Nossa Senhora nunca quer nada para si própria. A intercessão de Nossa Senhora vem nas bodas de Caná, que é: fazei tudo o que ele vos disser. Porque Maria diz: faz tudo o que Jesus te disser, que Jesus é que é o Senhor. Mas ela intercede e faz com que Jesus conceda os dons que nós queremos. Portanto, Maria é sempre uma companhia muito saudável, muito especial, muito afetiva, mas que nos fortalece numa fé mais profunda e mais autêntica. E dizíamos nós há bocadinho que quem não experimentou Fátima, que o faça. É, eu diria, não é? Isso. Estávamos a comentar assim, mas no fundo há muitas pessoas que não conhecem, há muitas pessoas até que estão contra, que acham que não, mas o melhor é lá ir, falar uma noite com os outros, ou participar com os outros, uma velinha na mão, se quiserem, e depois ver o que é que acontece à volta, como é absolutamente surpreendente, como não é dirigido por ninguém, como é a espontaneidade do coração que brota, e como ali, no meio daquela multidão toda, somos capazes de nos sentir bem, de nos sentir em paz e sentir uma proximidade do mistério divino que é única. Portanto, eu acho que até pessoas que não acreditam podem fazer essa experiência de ir com o coração aberto, portanto, sem prejuízos, não é? Sem prejuízos, mas experimentar o que os outros experimentam. Aliás, a minha relação com a Fátima tem muito a ver com isso. Fazer o que os peregrinos fazem. A gente critica os joelhos, então anda lá dos joelhos a ver como é que é, o que é que isso quer dizer. Só por solidariedade. E em tudo, uma pessoa encontra paz, encontra satisfação pessoal, encontra bem-estar, encontra um dinamismo de onde Deus está a chamar e está a atrair. Portanto, essa aqui é a força de Fátima. Eu devo dizer que me sinto bem quando lá estou. Olha, é outra coisa bonita. Sim. Não é? Seu Padre, voltamos para a semana, não é? Isso é certo, certinho. Muito obrigada pela sua presença aqui nas Palavras de Esperança da Rádio Boa Nova. E uma boa semana para todos. Uma boa semana. Terminamos o programa de hoje. Voltamos na próxima semana. Obrigada por ter estado desse lado. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.